para o continente um enorme prazer e um entusiasmo grande que estamos cá hoje para entregar um prémio. Um prémio que é fruto do que a Missão Continente angariou em 2016, fruto das vendas dos produtos nas nossas lojas, a Leopoldina, que todos compramos e ajudamos. Conseguimos com essa angariação um valor bastante elevado, cerca de 600 mil euros, que foi conseguido o ano passado. Desses 600 mil euros distribuímos por 40 projetos. Desses 40 projetos tivemos a sorte de 6 serem cá no Distrito de Coimbra. E um deles, de facto, dar os parabéns aqui ao ICC, foi este projeto vencedor. Permite-nos ajudar com 25 mil euros, que é um valor que vai ser de certeza colmatar algumas dificuldades que tem. Mas mais do que tudo, o que nós queremos é, de facto, continuar com a participação. Continuar com a participação deste centro e dos vários centros que existem pelo país. De facto, a Missão Continente só existe com a participação de todos.